Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Oferecimento WS Festas Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Millennium Restaurante, Livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito, Polo Hotel, conforto, praticidade com economia. Bom dia, queridos amigos, ouvintes e participantes do programa Vivência Espírita. Estamos iniciando mais um programa e gostaríamos de levar até você e família a beleza da doutrina espírita que traz a filosofia, a ciência e a religião livre, independente e emancipada de toda pressão, de todo compromisso político. A humanidade está cansada de dogmas e de especulações sem provas. Com isso, está mergulhada no materialismo, ou seja, na indiferença. É o que estamos vendo no mundo de hoje. A doutrina espírita vem nos mostrar um futuro cheio de esperança e de promessas positivas, falando sobre a imortalidade da alma, a natureza e a origem dos espíritos e suas relações com os homens. Fala também sobre as leis morais e a ética. Tudo segundo os ensinamentos dos espíritos superiores, trazidos através de vários médiuns, orientações coordenadas por Allan Kardec, que é a base da doutrina espírita. Quem vem nos libertar, que vem de nossas ansiedades, de nossas superstições e, acima de tudo, de nossos preconceitos. Assim, gostaríamos de levar até você mensagem de paz, amor e de tranquilidade. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos. Nós vamos entrando no ar com o apoio das Casas Espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. Sem esquecer também do grande apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje, os nossos convidados aqui é o seu Birajara, mas que a gente chama de seu Bira, né? E o Marcelo Siringue. Pai e filho. Pai e filho. Pai e filho. Então, eles vão bater um papo conosco aqui. Nós vamos conversar sobre transformação interior, mas ponham em mente aí que transformação interior, vocês podem perguntar de tudo aqui para eles, que eles respondem para a gente, né? Qualquer coisa aí está envolvida, né, nisso aí. Essa transformação interior nada mais é do que a nossa famosa reforma íntima, né? Transformação moral, mas para ter transformação moral, você tem que saber meditar bastante, refletir bastante, prestar atenção no que está acontecendo no mundo, dar uma volta nessa transição planetária que está acontecendo. Então, dá para a gente falar de tudo. E usar o seu livre-arbítrio com liberdade, né? Isso, então o papo hoje é sobre isso, e eles dois vieram aqui lá de São Paulo especificamente para esse programa aqui de hoje. Não vamos esquecer do Rodrigo, né? Não, mas eu nem falei o que eu tenho que falar ainda, só depois que eu falar que eu passo para ele. Não, que ele esqueceu de trazer o Francisco. Francisco está em recuperação. Ele estava meio doentinho, né? Aí essa criançada fica doente nessa época das viradas de tempo. E aí ele não está vindo, não. Nós demos licença para ele, para o Francisco. Ele está de licença médica. Licença. Aí ganhando bônus horas. Se Deus quiser, semana que vem ou na outra, ele está por aí já. Só está de repouso, mas está bem já, né? Ligue para nós para participar então do nosso bate-papo, 3941-9750, 3942-9750, né? Se preferir, entre nas nossas redes sociais aí que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Já terminou então o que tinha que falar? Não, brincadeira, né? Só encher o saco. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte, você da Super Rádio Pratininga e também você que está escutando a gente na Rádio Online Vivência Espírita e assistindo a gente aqui no YouTube Live, que a gente já está com a transmissão ligada. Então, já tem pessoal que está participando aqui no WhatsApp do Vivência Espírita. a Universidade da Alma mandando bom dia aqui pra gente, a Beatriz, a Bia mandando bom dia, que ótimo, Marcelo, o senhor Pira no programa, são pessoas especiais que admiro muito. O Antônio Bessa também mandando bom dia, um bom domingo. O Milton participando aqui, bom dia equipe do Vivência Espírita e Vivencianos, um ótimo programa a todos. E também já compartilhou um evento aqui que a gente comenta durante o programa também. E quem entrou aqui, quem está no YouTube Live participando com a gente aqui, a Tanara Zukowski, mandando bom dia aqui do Sul. Depois comenta aí qual a cidade que você vem, né, está, né? A minha mãe, Maria Ângela, mandando bom dia aqui de São José dos Campos, Deus os abençoe. A Doli Cassal, que sempre participa, sempre compartilha com a gente aqui também, mandando um abraço pessoal da casa da Marcela lá em Jacareí. E o José Espírito Santo, meu primo, lá de Santos, mandando bom dia a todos, Vivência Espírita. E também o João Marcelo entrou aqui do Rio de Janeiro, participando com a gente. Então isso é muito legal, que o pessoal já está interagindo. E mandem perguntas que a gente compartilha aqui para o Marcelo, para o seu Bira também, participando. Então, vamos iniciar com a prece de abertura com o Marcelo. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge, Rui. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Vivência Espírita. É um prazer estar aqui com vocês. E vamos iniciar com a nossa prece habitual. Nesse momento nós pedimos para que a espiritualidade maior nos abençoe neste dia de hoje, com muita paz, muita luz, muito conhecimento, muito autoconhecimento, que esse dia possa ser um dia em que possamos rever os nossos conteúdos interiores, possamos refletir sobre os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, refletir sobre a nossa conduta, sobre aquilo que realmente estamos fazendo no nosso dia a dia e que repercute de várias formas sobre esse planeta. Que a gente possa rever as nossas ações e que possamos todos nós, cada vez mais, alcançar a nossa luz interior, e fazendo a nossa transformação, que os nossos amigos espirituais possam sempre nos guiar em tudo aquilo que nós vamos fazendo no nosso dia a dia. Agradecemos, Pai, por toda essa energia positiva e que possamos hoje dar um grande passo para a nossa evolução espiritual. Que assim seja. Tema do dia. O tema do dia de hoje será transformação interior na visão espírita. A transformação interior na visão espírita, tá correto, né, Jorge? É, visão espiritualista, para bem dizer, bem mais colocado, né? É, espiritualista. É. Então, nós estamos aqui com o Ubirajara, que é o famoso Bira, né? Ele gosta que seja chamado de Bira, e o seu filho, Marcelo Siringue. Então, bom dia, Bira. Eles são lá do... apresentando, são lá do Tupi Xangô, do Instituto de Pesquisas Tupi Xangô, lá em São Paulo. né? Eu e a Camila, a gente já frequentou bastante lá o centro deles, lá com a Miriam, Carmen Miriam, que já teve aqui também, que é a esposa do Marcelo, já teve algumas vezes aqui no programa também. Então o Subir é o fundador da casa lá, e ele também, como você, Rui, fundou, acho que todos os centros espíritas lá em São Paulo, né, Subir? Não, né? Nem tanto. Ele já falou aquilo que eu ia perguntar, né, Bira? Então fala pra gente. Brinca aqui que o Rui fundou todos. Mas tudo bem. Mas, Bira, o que, que nós podemos falar da nossa transformação interior na visão espírita, na visão espiritualista, de um modo geral? Bom dia, primeiro. Bom dia a todos, né? Bom dia, Rui. É um prazer estar aqui de volta, ao Jorge, ao meu amigo, é meu irmão, né? Eu posso considerar como filho, né? Posso considerar como filho, porque a idade permite. Uhum. O Rodrigo é filho de muitos pais, viu? Sim, só um efetivo. Nessa encarnação. É um prazer enorme estarmos aqui, podermos delinear algum pensamento e aprendizado que obtivemos ao longo das nossas existências, no desenvolvimento de tarefas espiritualistas, como é o caso da nossa casa, né? Que é uma casa extremamente espiritualista. Então, não esquecendo que no princípio tivemos também participação de uma pessoa muito especial para mim, Paulo Rezende, que era um grande conhecedor e desenvolvista da doutrina de Kardec, e que somou conosco lá no início, porque há um momento até que foi muito importante. Ele, ao longo da sua existência, ouvia muito falar da Umbanda, mas ele desconhecia. E quando ele teve o conhecimento de que eu iniciei toda a minha tarefa dentro da Umbanda, em seus ritos e tudo mais, ele desejou aprender, conhecer. Então, eu disse a ele: por que não? Junte-se a nós. Junte-se a nós. Mas, compadre, é chumbo trocado. Você vai aprender, vai conhecer a Umbanda através de nós, mas você vai aplicar o Evangelho. No início dos nossos trabalhos, você vai aplicar o Evangelho. Então ele dizia: mas, compadre, isso vai dar rolo. Não, não vai dar, não. Pode deixar que eu garanto isso. Porque o Evangelho tem que estar presente em tudo. E assim nós iniciamos nossas tarefas, né? Seguimos desenvolvendo, aprendendo, transformando sempre. Transformando. Porque ao longo da nossa caminhada houve muitas transformações. Sempre objetivando o ser humano na necessidade do conhecimento e da sua transformação. É, porque o saber, o conhecimento, não ocupa muito espaço, não, né? Sempre tem um lugar, que nem coração de mãe, sempre cabe mais, né? Conhecimento. E é através do conhecimento que a gente se liberta de um monte de preconceito, inclusive contra a Umbanda, inclusive contra as outras religiões. É que justamente o que o nosso programa procura fazer, né, Jorge? Com certeza. Tem. É por isso que nós estamos falando justamente de espiritualidade, para poder a gente poder abranger muitas coisas, né? O conhecimento, como você está falando, não ocupa espaço, não ocupa mesmo. A gente pode conhecer o tanto que a gente tiver, e é a única coisa que a gente vai levar quando a gente desencarna, é o conhecimento, seja bom ou seja ruim, porque se você, sim, só acumulou porcaria na sua cabeça, você só vai levar porcaria também quando você sair daqui. E tem os amigos esperando. Exatamente. Com as porcarias também. De acordo com o que nós somos, né? Ninguém vai pro lugar errado, eu falei. Ninguém vai pro lugar errado quando sai daqui. Mas eu gostei de quando o senhor Bira falou do conhecimento. Que eu tenho sentido, seu Bira. Inclusive estou terminando uma obra nova aí, né? Um livro novo, que vejo a espiritualidade muito preocupada justamente com a falta de conhecimento das pessoas da espiritualidade. Então a gente sempre tem uma frase que é um chavão: nunca viu tanto nesse país, mas, né, nunca viu tanto no mundo, tanto espírito vagando. Sim. Vagando demais, por quê? Por falta de conhecimento. Porque se nós não conhecemos enquanto nós estamos encarnados, nós vamos continuar sem conhecer na hora que nós desencarnamos. Sim, porque continuamos vibrando as mesmas coisas após o desencarne. É. Né? E acaba ficando perdido por aí, às vezes nem sem saber de nada, não sabe. Quer dizer, se você acha que você é só um corpo, você vai morrer e você vai continuar achando que é só um corpo. Ele vai ver o problema que vai enfrentar. E nem despertou para o desencarne. E os trabalhos que vai dar para a gente esclarecer essa pessoa no mundo espiritual, quando ele poderia aprender aqui junto com a gente. E o objetivo é justamente esse, né, Marcelo? De nós esclarecermos o máximo as pessoas, mas como a gente esclarecer as pessoas, Marcelo? Você que tem milita em vários campos, né? Inclusive, só para lembrar, o Marcelo é um dos responsáveis pelo curso de terapia reencarnacionista, né? Junto com a esposa, que atualmente eles estão ministrando um curso aqui em São José dos Campos. Como despertar nas pessoas sem você ser proselitista, sem você dizer para as pessoas que, ó, se você só vai ser salvo, ou você só vai conhecer se você vier para cá, como a gente fazer isso com as pessoas? Olha, Jorge, é assim, eu acho que a gente começa de uma linguagem mais simples, tá? Não uma linguagem voltada para um sentido religioso, mas num sentido essencial, prático, né? Porque todas as pessoas, ou pelo menos a maioria das pessoas, elas têm os seus dramas, as suas dores, os seus questionamentos internos. Então, mediante a isso, as pessoas começam a procurar um entendimento, uma resposta. É através da dor, a gente sabe que a pessoa só se move pela dor, não pelo amor, né? Ela vai procurar as religiões, vai procurar um centro espírita, um centro de Umbanda ou qualquer outro lugar. Só que o que acontece? Nessa procura, alguns momentos ele vai encontrar algumas respostas, às vezes não vai encontrar algumas respostas, e a sua busca continua, né? Às vezes ele acaba caindo com algum terapeuta com uma linha mais integrativa, uma linha mais aberta. Mas, de um modo geral, a pessoa ela começa a se mover em busca de alguma coisa quando está doendo. Uhum. Né? E a partir dessa dor, eu acho que a dor tem esse lado benéfico, porque ela faz com que a pessoa tenha esse movimento de buscar alguma coisa. E a partir do momento que ela busca, você entra com uma linguagem simples. Né? Não precisa, digamos assim, doutrinar a pessoa, embora sempre é um ponto importante. Mas você pode falar de uma maneira muito natural, muito tranquila, mostrando que existem caminhos, existem possibilidades. Essa dor, na verdade, está mostrando que talvez ela esteja num caminho errado, num caminho que não é o dela, né? Eu sempre falo, acho que o Rodrigo vai saber muito bem que eu vou falar a respeito do xamanismo, tem uma frase que eu gosto de dizer nos cursos, que é assim, quando você está no caminho contrário da sua alma, você adoece. E através dessa doença, seja ela ainda no ponto de vista emocional, psicoemocional ou já física, é que vai fazer com que a pessoa perceba que o caminho dela de fato não é aquele. E aí o que ela vai fazer? Ela vai buscar realmente uma resposta, um entendimento. E nós, de uma certa forma, vamos ajudar essa pessoa a ela encontrar o verdadeiro caminho. Eu não sei qual é o verdadeiro caminho dela, tu não sabe, meu pai não sabe, enfim. Mas ela sabe, em essência, qual é o caminho dela. Eu acho que nós vamos ser os facilitadores para fazer com que ela encontre esse caminho. Certa vez uma pessoa está dizendo que nós, espíritas, quando somos abordados por pessoas que querem resposta para sua dificuldade, a gente fala, olha, aqui você tem três túneis. Você entrando nesse túnel, lá no fim você vai encontrar a luz. Nos três tem luz. Nos três túneis você pode pegar qualquer um. Qual que você quer pegar? A pessoa fala, não, eu quero o primeiro. Então vamos dar as mãos e vamos caminhar junto. Não chegar e falar, não, o primeiro é bom, o segundo é melhor, o terceiro não é tão bom. Não, você tem que orientar as pessoas da maneira que ela entende as coisas e quer que a gente oriente, mas sem a gente fugir da linha que nós conhecemos. Mas o que acontece? Ele decide o caminho a seguir, né? Qual o túnel que ele quer pegar, porque lá no fundo ele vai encontrar luz da mesma forma. Verdade. A questão toda é indicar à pessoa algo que venha de encontro com a sua essência, que é a sua alma. É, porque você vem nos procurar é porque já sabe mais ou menos a maneira que nós pensamos, da maneira que nós agimos, né? Até porque ele vem trazido por uma aproximação de energia. Ele é atraído por essa energia, né? Porque tudo é energia. Sim. Então ele é atraído, ele vai aonde, encontra aonde ele se sente bem, através desta energia. É, o André Luiz fala, né? Que tem muitos espíritos errantes, e quando ele olha aquelas pessoas de cima, tem uma luzinha azulada que sai do coronário das pessoas que têm mediunidade para ajudar e para auxiliar. Aí ele vem e se aproxima. Daí as pessoas têm que saber pegar esse espírito e vamos levar num lugar para você aprender também, que seria os desencarnados, né? É, aí sim, é por isso que forma aquela fila. De desencarnado. Um encarnado e o restante todo desencarnado. Pode encontrar mais desencarnado do que encarnado nas casas, né? Sim, você olhar a plateia, você tem lá 20, 30 pessoas encarnadas. E o resto é tudo desencarnado. E quem entrou aqui foi o Wilson, a Lígia, né? Wilson e a Lígia, eles mandaram bom dia, Jorge, equipe do Vivência, bom dia, vivencianos, e um bom dia especial, Marcelão e o seu Bira. Marcelão. Hoje fomos premiados com essa dupla maravilhosa, para nós oportunizar mais um dia de aprendizado. Eu e a Lígia estamos de ouvidos, bom programa a todos que entrou aqui e comentou. E quem entrou aqui também no YouTube e comentou com a gente aqui foi o Aécio, mandando bom dia. Ele fez uma pergunta aqui que já vou passar para o Marcelo também. A Fernanda Cassal, a Ivani Lúcia, também mandando bom dia a todos lá de Osasco. A Bia também entrou aqui também, já tinha colocado a mesma mensagem que eu comentei no WhatsApp. Falou que é muito bom poder ouvir o seu Biro Marcelo. O Paulo Quintanilha, que sempre participa conosco, nosso ouvinte assíduo aqui também, o Júlio César Franco, lá de Curitiba, e o Edson Barbosa, nosso médio, querido médio Edson Barbosa, que estava lá no Recanto de Luz. Eu não posso falar que eu estou trabalhando agora no Recanto de Luz, depois de 6 meses que eu voltei lá. Eu não sei nem como que o Edson deixou você entrar lá. Não, ele não tinha deixado nem você entrar. Eu acho que a saudade era maior do que a bronca, entendeu? Mas o Francisco está com 6 meses. Primeiro leva a bronca. É, aí ele falou, o Francisco está com 6 meses, né? Faz 6 meses que você não aparece aqui no centro. É lá em Ribeirão Pires. O Edson tinha falado para mim antes que não ia deixar você entrar, falou, não, vou botar uns 3. Ele não ia, disse que não ia, né, não era nem encarnado que ele ia botar na porta, era desencarnado, para não deixar você entrar lá na porta. Depois chegou lá, me abraçou, falou que tava com saudade. É brincadeira, ó. Ele falou aqui, ó, lá, Jorge, Rui, Rodrigo, os convidados de hoje. Bom programa a todos, estamos ligados. Oxalá Deus abençoe a todos. E a Patrícia Félix também entrou aqui. Eu vou deixar aqui a pergunta pro Marcelo, que o Aécio fez aqui pra gente. Ele falou o seguinte, bom dia Rodrigo, muita paz. Ele perguntou, né, se Jesus em momento algum pediu para que o povo que o seguia frequentasse alguma sinagoga, ele nos aconselhou que se quiséssemos conversar com o Pai, que encontrássemos com o nosso quarto, entrássemos para o nosso quarto e sozinho conversássemos com ele. Para que essa transformação moral, o homem realmente necessitaria de uma religião, sabendo que essa reforma, em primeiro lugar, vem de dentro de nós e não do exterior? Pode responder já agora, Marcelo. Não, claro. Eu acho que se só for a religião no sentido de o que significa a religião, o nome religião tem a ver com religare, que é religar o homem ao Deus, ao divino, a uma força superior, enfim. Eu acredito que a religião, ela é uma ponte, independente de qual religião seja, né? Ela é uma ponte. Agora, é claro que dentro desse processo de ponte tem coisas que entram naquele âmbito de você ter que fazer por você mesmo, né? A religião só vai ser o alicerce, só vai te dar instrumentos, e só vai ser o facilitador. Mas o caminho de mudança que você tem que fazer é você mesmo. Então, quando a gente pega essa coisa de você estar no seu íntimo, e você com você mesmo ali, com tudo aquilo que você tem dentro de ti, é você entender o que você de fato veio mudar, o que você de fato veio transformar. Eu falo que a religião permite a você fazer todo um processo de autoconhecimento. Esse processo de autoconhecimento, você vai descobrir muitas coisas. Sejam coisas que não são muito agradáveis, mas até mesmo você descobrir coisas que são boas em você, né? Esse processo de descoberta, Marcelo, quando você falou coisas não muito agradáveis, é necessário também, né? Sim, muito necessário. Aliás, seu lado sombra também, né? Sim, mas também tem um outro fator. Você perceber esse lado sombra, mas você acolher esse lado sombra não como algo ruim, mas como algo que precisa de luz. Uhum. Tá, assim, se você tem uma sombra interna, ok, todo mundo tem. Beleza. Só que você precisa aprender a jogar luz nessa sombra. Né? Eu acho que esse é o nosso papel aqui nesse planeta, é aprender a colocar essa luz, e claro, através do conhecimento, através de exemplos que nós temos, como Chico Xavier, como Jesus, como Gandhi, como tantos outros. Eu acho até que dentro desses exemplos, a gente vê claro que se eles conseguiram, a gente também pode chegar lá. Mas a gente precisa fazer o nosso papel, que é amar ao próximo, como Jesus já falou, como, né, trazer essa paz dentro de si, se você quer a paz do mundo, como diz Gandhi, e por aí vai. Então eu acredito, na minha experiência, que esse íntimo, ele é muito importante, né? Você pegar tudo aquilo que você está absorvendo das religiões, mas dentro do seu íntimo fazer essas ligações, essas conexões, e ver realmente o que você quer fazer da sua vida, né? Porque não adianta nada a religião te dar uma série de instrumentos e você não fazer nada. O Bira agora vai também complementar, né? Na minha visão, o que Jesus fala entra no seu secreto. É falar com o seu coração. É aí que está o seu verdadeiro secreto. O coração é que liga com tudo. Com os nossos irmãos na caminhada, com os nossos mentores espirituais. Nos liga com Deus, porque a residência de Deus em cada um de nós está lá dentro. E é Ele que fala para nós o verdadeiro caminho a ser seguido. Qual é verdadeiramente as nossas buscas? Bira, o que a gente... através das experiências, da vivência da gente aqui, quando encarnado, é que desde pequenininho a gente começa a ter tantas informações que a gente não sabe qual é a correta, qual é a errada, qual é a certa, qual que nós devemos seguir. E normalmente as religiões, no início, elas são aquele guia para a gente poder se desvencilhar de uma série de coisas. Mas depois compete a gente dizer qual a religião, o que nós vamos seguir, o que nós queremos, porque é uma confusão em nossas vidas, desde pequeno, como a gente tem uma série de ensinamentos que você não sabe se está certo ou errado. A sua vivência e através do aprendizado, inclusive através dos ensinos de Jesus, que a gente começa a descobrir qual é o certo, né? Exato, aí nós começamos a ter uma percepção. Sim. Um crescimento, vai um desenvolvimento espiritual nosso, normal, natural, independente de religião. Porque é o nosso crescimento espiritual. Nós já trazemos dentro da nossa alma toda a trajetória que temos que fazer. Só que muitas vezes nós acabamos esbarrando nas nossas próprias imperfeições, nossos próprios erros, e não conseguimos atingir aquele objetivo que foi traçado. É. Mas, o Jorge, eu tenho que confessar uma coisa para você, viu? Agora de manhã eu terminei o 30º capítulo do livro Casa da Marcela. Você está de parabéns, viu? Obrigado. A espiritualidade, né? É. A molecada é boa para escrever, né? Nossa, e depois tem outra. Tudo isso que nós estamos falando aqui está lá no livro. Uhum. O tempo da Inquisição, o que aquelas pessoas sofriam. Não podia ser contra os ensinamentos da época, senão eram queimados, eram crucificados. Eram... Quer dizer, então a gente vê que o seu livro merece elogios, viu? E até recomendo para as pessoas que quiserem estudar um pouco a espiritualidade, as cartas consoladoras, a comunicação, a transformação das pessoas, leia o livro Casa da Marcela. Casa da Marcela, onde floresce a esperança. E para o pessoal gostou muito, estava cobrando outro. Se a Marcela ia escrever de novo. Então, em fevereiro, no início de fevereiro, né? No início de fevereiro, nós começamos um novo livro e terminamos agora. Que está constando no livro, lá que você ia começar esse novo livro. Né? É, outro agora, só que agora esse, elas estão falando muito dessa preocupação com a espiritualidade vagante, com o pessoal que está batendo cabeça aí por fora, né? Então, o trabalho é bastante em cima disso, eles estão trabalhando e estão trazendo. Aí eles não estão falando mais deles, né? Os jovens, eles não estão falando mais deles. Eles estão falando, acompanhando os casos. Então tem N história, muitas histórias interessantes, muito agradável mesmo, e eu tenho certeza que as pessoas vão gostar. Até o mês de junho, julho, provavelmente deve estar aí na mão das pessoas. Eu recebi um testemunho da Ana Paula, lá da Colmeia, né? Dizendo, seu Rui, eu estou lendo aquele outro que você... Nas trilhas de André Luiz, fala, estou adorando. Então agora eu vou começar a ler também, porque eu li alguns capítulos, agora eu vou ler integral, Nas Trilhas de André Luiz. Isso, o livro da gente, se os amigos já lessem, já valia a pena, né? Só os amigos lendo, já valia a pena. Você viu que o Rui teve que aposentar, né? Porque ele se aposentou pra agora ler, com 80 né? anos, né? Na nova lei, né? Ele só se aposentou agora com 80 anos. Ele é da PEC da Bengala. Então ele... só depois que se aposentou foi ler seu livro, Jorge. Parece mentira, mas eu não tinha tempo mesmo. Tá trabalhando até agora, há pouco tempo, né? Agora que ele tá parado, e o pessoal tá querendo que ele trabalhe ainda. Mas o legal é isso aí, né? A gente ter as referências das pessoas que a gente tem, que tem credibilidade, né? E o Rui não tá falando que o livro é bom para me agradar, não. Eu tenho certeza disso. Né? Ele sabe, e todas as pessoas que tiveram oportunidade trouxeram muitas informações para a gente positivas. Não, e outro dia eu falei do meu... Estou descobrindo meu grande amigo Allan Kardec, você até fez uma gozaçãozinha aí, mas na realidade eu estou voltando a ler Allan Kardec e como tem ensinamento profundo lá. Isso, mas eu não fiz gozação, só falei que você devia ter lido lá na época. Não, eu li. Sei por que você não leu lá na época de 1857. Você já devia ter começado lá. Agora, entendeu? Vai deixar para ler agora? Só? Não. Você sabe que nós... Mas é que cada leitura descobre algo novo. Mas é que lá no Paulo de Tarso, durante 9 anos, nós estudamos o Livro dos Espíritos. Mas é o que eu sempre falo aqui, que o Livro dos Espíritos é um livro mágico. A cada época que você lê, você entende de maneira diferente. Isso que é a beleza do livro. Muito, né? Com certeza. Da pesquisa que você faz no Livro dos Espíritos. As grandes obras, elas são assim. São. Grandes obras são assim, que sempre que você ler, você vai descobrir algo mais. Não é que você vai descobrir, você vai compreender melhor. A sua capacidade que melhorou, né? É, exato. Vamos para o nosso intervalo comercial? Isso. São 8 horas e 33 minutos, esse é o programa Vivência Espírita, nós vamos para o nosso intervalo comercial, tocando uma música aqui, chamada Transição, com a Célia Tombly e a Magali. Thank you. Senhor, ilumina a humanidade. Daqui a fé, o amor, a ternura, a meiguice, a bondade possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade. E seja onde for, o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna a nossa vida mais plena. Pobre homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. É momento de transformação, separar o joio do trigo e então que o amor não consegue vivenciar. Longe da terra, o aprendizado irá recomeçar. Cada minuto é precioso. O planeta está mudando e um homem novo dentre as cinzas vai ressurgir e vencer o mal, para que chegue na terra o tempo da paz afinal. E nós estamos aqui com nossos amigos e companheiros de doutrina, o Birajara e o Marcelo, pai e filho, Siringue. De que nacionalidade? É, alemão. Alemão? Uhum. Alemão misturado com húngaro. Uhum. Ali, só saiu coisa boa. Só. É porque é esquisito, né, Jorge? Tem uns sobrenomes aí que a gente... É, segundo consta... Fala, poxa vida, parece que é judeu, parece que é alemão. Segundo consta, tem português, tem iugoslavo, tem uma série de coisas. Tem bugre no meio também. Inclusive, outro dia eu estava vendo... Inclusive, né? Bugre, né? Bugre, nato mesmo, né? Brasil, bugre. Não, outro dia eu estava vendo na internet o teste de DNA que eles fizeram em várias... Não sei se você... Todo mundo é tudo. Todo mundo é... É uma família não tem, só. Não tem aquele que é puro, não tem raça pura, né? Tudo misturado. Não, e pior que eles pegaram as pessoas preconceituosas, né? É. Aí tinha lá um negrão mesmo, que ele falou, não, que isso? Eu, misturado com nada, eu sou só negrão mesmo. Falei, vamos ver. Daqui a pouco ele era alemão também. Aí depois ficou todo mundo se abraçando. Falei, pô, ó, todo mundo é tudo, filho. Não, mas aquele teste foi extremamente importante para quebrar um monte de paradigma. Para a gente dar continuidade. Só antes, Jorge, só comentar aqui. Deixa eu só inverter a câmera aqui também, porque senão o pessoal não me vê. Só comentar que quem entrou aqui foi a Neuza Faria. Manda bom dia, Marcelo, seu Bira. Gratidão por compartilhar conhecimento. Deus ilumine vocês. Neuza Faria. E a Claudinha Ribeiro também manda bom dia aos amigos e todos os ouvintes. Dia cheio de luz e paz. A Irene, Espírito Santo, que é minha prima, lá de Santos, mandando um bom dia, amigos. Quanto aprendizado, obrigado. E mandar um abraço pro Gustavo, que deve estar ouvindo a gente lá. Ela comentou que no Evangelho do Lar que eles fizeram, o Gustavo, ele fez uma prece tão linda pro Francisco, né, que eu agradeço porque ele recuperou muito bem ontem. que eu acho que graças a, claro, a medicina e também as preces que o pessoal tem feito para ele. E a Beatriz, a Bia ali, falou, o livro da Casa Marcela é maravilhoso, apaixonante. Gratidão, Jorge, por ampliar nosso conhecimento através de seus livros. A Camila mandou bom dia, Ieda Bassos manda bom dia, e o Daniel Melo também entrou aqui mandando bom dia para todo mundo. Muito obrigado. Legal. Pela participação. Obrigado, pessoal. O que eu queria colocar aqui agora para o Marcelo e para o seu Bira é que na doutrina espírita a gente não fala muito, pelo menos nos lugares que eu frequento, não fala muito de Saint-Germain, né? E quando a gente entra na internet, a gente vê muita coisa de Saint-Germain, né? E eu estou vendo o livro aqui que o seu Bira, o livreto, digamos assim, que o seu Bira fez um resumo aqui, que está aqui Saint-Germain, né, o mestre da transformação. Vocês podiam falar um pouquinho para a gente se esclarecer mais sobre quem que é Saint-Germain, né? Por que que ele é o mestre da transformação? Vamos lá. O pouco que eu posso informar, porque é um ser na qual alcançou, né, é um estágio extraordinário, né? Por isso que ele é o nosso avatar após Jesus. Durante 2000 anos ele estará à frente na mudança, na transformação. Saint-Germain, ele era um mestre em alquimia. Era um homem que tinha um conhecimento sobre alquimia extraordinário. Além de outros conhecimentos que deu a ele a condição de ser uma pessoa que estaria em dois lugares ao mesmo tempo. A bilocação. Bilocação. É um homem que, na sua última vivência, ele esteve junto com os reis, ensinando, orientando, mostrando o caminho, dando orientação para a sua jornada. Então ele traz todo conhecimento, inclusive da Cabala. É um homem que tinha um conhecimento da Cabala muito grande. Então ele é o mestre da transformação. Por isso, e ele é o regente do sétimo raio, que é o raio luz violeta. E ele seria, Bira, ele seria também, como, assim como a gente tem aqui Anjo Ismael como preposto de Jesus para o Brasil, como tem Miguel Arcanjo preposto para Portugal, e eu vendo na França muito sobre Saint-Germain. Será que ele seria para a França? Eu não sei se estou falando besteira. Também porque ele viveu na França, e na França tem muita influência de Saint-Germain. Tem, né? Tem. Você vê lá Paris, tem. Saint-Germain, você vê bastante referências a Saint-Germain na França. Tem, sim. Até o time de futebol lá, o Paris Saint-Germain, famoso, né? Sim. Ele teve influência, muita influência, no tempo do rei Luís XV. Né? Tanto que ele obteve lá um espaço dentro do reinado lá para a vivência dele e o uso, né, dos seus exercícios profissionais que ele fazia. Né? E ele conseguiu fazer ouro, será? Isso que eu estou perguntando é por ignorância mesmo, é que eu não sei. Não. Isso é apenas algo que foi dado para entender que a transformação não é do metal, é a transformação do ser humano, a transformação do homem. Que é mais uma confusão, então, da mente humana. Quando a gente, todas as vezes que a gente quer melhorar, a gente liga as coisas materiais, ao invés de perceber as coisas espirituais. É porque, de certa forma, usou uma metáfora, né? Uhum, para tentar explicar que você, é possível você fazer a sua transformação, né? Uhum. Então, às vezes, é como Jesus contando as suas histórias, ele usou né, colocou a sua mensagem nas entrelinhas. Uhum. É, Saint-Germain não deixa de ser diferente nesse sentido. Né? Uhum. Bacana. É, eu perguntei do ouro mesmo, porque os alquimistas, a esperança que todo mundo tinha é que o alquimista conseguisse criar ouro mesmo, né? Pelo menos a busca do ser humano é o ouro. Né? Já pensou se você achasse ouro sem precisar cavar, sem precisar ir por uma mina, sem nada, seria muito mais legal. E todas as vezes que a gente vê falar em alquimia, a gente já se liga direto no ouro, você já vai direto buscar isso. E a gente vendo falar de espiritualidade, a gente consegue entrar nesse lado já e ver, poxa vida, se você conseguir uma transformação moral, uma transformação interior, não seria o ouro? O ouro não seria isso, né? É, tanto é que ele é o mestre do sétimo raio, que é o violeta. E o violeta, ele é a transformação. Uhum. Ele é energia transformadora, mutadora. Ele faz a transformação. Uhum. Já por essa razão que ele é o mestre do sétimo raio. Bacana. E aí o senhor fez um apanhado de todas as... Jorge, segundo eu vi aqui na internet, segundo Voltaire, que foi maçom, né? Ele falou que é um homem que sabe tudo e que nunca morre, comentando sobre Saint-Germain. Que ele tinha acesso à pedra filosofal, né? Sim, então, o elixir da vida, o cara tinha tudo. Tanto que tem um mistério aí também sobre a morte dele, né? Ninguém sabe, lendas, né? Não houve morte. Uhum. Não houve a morte. Assim como Jesus, né? Criaram-se tanta coisa, mas Jesus, na verdade, não morreu. Uhum. Né? Então ele foi crucificado lá e tal, mas ele não morreu. Né? Ele ressuscitou. Uhum. Dentro da palavra, o que é ressurreição? Uhum. Ele ressuscitou. Então, não morreu. Tanto que tem toda a história que mostra, né? A transformação lá, a saída daquela pedra, né, do local onde ele estava colocado, né? Então, sepultado, né? É. Então, agora uma das questões dos ensinamentos do mestre Saint-Germain é fala quanto à questão da meditação. Por que da meditação? O ser humano, ele necessita de um domínio da sua própria mente. Como é que o ser humano consegue dominar a sua mente? Os orientais fazem isso muito bem. Os ocidentais não. Os ocidentais, ele tem uma mente muito dispersa. Muito confusa, né? Até porque, quando nós estamos aqui, no caso, nós estamos todos aqui, nós estamos dentro de um poder mental denominado beta, cujo esse beta, os ciclos, né, ciclos da nossa mente, ele gira de torno de 13 a 21 ciclos. De 13 a 21 ciclos. Então ele está ligado aos cinco sentidos nossos. Nós estamos agitados, observando, vendo, nós temos o olfato, o tato, nós temos a visão, temos a audição, nós temos, né? Mas nós temos muito mais nesse sentido, só que não é exercitado, né? É. Mas, na verdade, o que precisa? O que precisa se buscar? É um estágio alfa, onde os ciclos, ele é baixa para 10, 10,5 ciclos por segundo, onde nós temos o nosso estágio de mais tranquilidade, onde nós não damos atenção ao exterior. Não damos atenção ao exterior. Já no estágio beta, nós damos toda a atenção ao exterior. Por que que nós somos normalmente acionados por energias ou por pensamentos que não são nossos? É do coletivo. Quando o coletivo está numa situação, vamos supor assim, o campo de futebol, a torcida, estão todos ali vibrando, você quer queira, quer não queira, você acaba sendo envolvido com aquilo. Você estando ao lado, próximo de um tumulto. Você acaba absorvendo. Entrando no tumulto. Sim, porque você abriu o espaço, abriu o campo e ela, aquilo age sobre a sua mente. E parece que a gente perde a noção, né? Do que é certo e do que é errado. Você vai junto, como se fosse uma manada de... Exatamente. Então nós vemos aqui, aí vai ver, é o chamado oitava. Uma oitava. Né? Quer dizer, nossos pensamentos, sentimentos, sempre tem uma oitava. A destruição do nosso planeta está exatamente em relação aos nossos pensamentos e sentimentos. Porque cada forma de pensamento e sentimento, ela está dentro de um grau. E ela é extremamente forte. Porque a nossa mente, ele tem uma energia eletromagnética. Sim. Ela emana, ela tem uma força muito grande. Então o ser humano, normalmente, ele desconhece essa força interior do pensamento. E ele deixa o seu pensamento ao léu. É aonde causa uma série de situações causadas por ele, pensamento e sentimento. E uma das que ele chama mais atenção é com relação aos nossos julgamentos, que é o pior de todos. Julgamento e condenação. Então, quem somos nós para julgar e condenar qualquer atitude do nosso semelhante? É. Então, é o maior erro cometido pelo ser humano, onde ele vibra uma energia muito forte negativamente, que atinge os quatro elementos do nosso planeta. Terra, água, fogo e ar. Então, nós vemos os resultados... Né? Dos eventos naturais. Isso tudo é o retorno daquilo que o homem emanou para. Aquilo está voltando tudo. É o efeito bumerangue. É, a gente está vendo uma série de coisas que não acontecia, que nem lá em Moçambique, né? Teve um tsunami, depois voltou o outro. Quer dizer, nos Estados Unidos. O incêndio que acontece lá de vez em quando, que devasta uma série de coisas. Sim. Furacões, tufão, sim. Ciclone. Os terremotos, maremotos. Se eu perguntar um negócio aqui. Quando o senhor está falando nas oitavas, só para deixar o nosso ouvinte bem claro sobre isso também, são oito itens que tem aqui, né? Oito itens não, essas oitavas são itens que tem aqui, que chama-se oitavas do pensamento. Então, isso. São coisas que a gente pensa. Então, eu vou falar todas as oitavas. A primeira que mencionando é a oitava do crime. Depois a segunda é do ódio. A terceira é da raiva. A quarta é da crítica e condenação. Aí já vem entrando na quinta. A quinta é da tolerância. Depois é a oitava da alegria. Depois a oitava do puro amor. E a oitava da felicidade perfeita. Isso é um exercício que a gente faz tentando eliminar as de cima e se sintonizando mais com as outras? Também. Porque nós precisamos compreender que tudo que acontece, a origem é nossa. Vem de nós. Pensamento e sentimento. Então, aquilo que eu penso, eu preciso ter um cuidado com o que eu penso. Porque à medida que eu penso, automaticamente vai acionar o sentimento. Acionando o sentimento, automaticamente vai pegar o quê? Nossos corpos sutis, que é o primeiro, é o emocional. Então, há o desequilíbrio humano. Então, aqui como o senhor coloca aqui, essa simples ilustração mostra como é necessário governar o pensamento, o sentimento e a palavra falada e fazer determinado esforço para entrar nas mais altas oitavas da consciência. Exato. Que são exatamente, desde a tolerância, né? Depois oitava da alegria, do amor puro e da felicidade perfeita. Exato. Quer dizer, você tentar... O meu raciocínio então estava certo. Você não, tentar não, e saindo fora daquela outra sintonia, digamos assim. Porque são as oitavas mais elevadas. Uhum. Conforme você vai elevando cada vez mais, é onde você vai adentrando nesse mundo mais tranquilo, de paz, de amor, de união. De... Seu Bira, é muito fácil a gente perceber isso a olho nu, né? Por exemplo, quando existe um crime, no Brasil, em qualquer... No Brasil, vamos lá aqui, no nosso país, existe um crime que deixa as pessoas revoltadas. Daqui a pouco está o mundo todo na porta lá da delegacia, na porta de onde for, para gritar que o cara é criminoso, ninguém sabe de nada ainda, não foi julgado, não aconteceu nada. Está todo mundo acumulando fazer isso. Quer dizer, todo mundo se liga nessas formas de pensamento, né? Você, se liga e totalmente. Você consegue propagar mais ainda. Então os outros que estão longe começam a pegar também, né? Pega, porque existe um ensinamento que... mostra para nós assim que o que nós pensamos, nós criamos. Será que é por isso que o André Luiz fala que o mal não merece comentário em momento algum? Sim, sim. Porque você comentar o mal, você está ampliando, você está dando força a ele mal, a esse mal. Propagando esse mal. Você está dando força para aquela ação negativa. Mas e como é que nós fazemos no nosso meio de comunicação que só traz notícia ruim? É, uma coisa que nos é mostrada e ensinada constantemente, isso vem dos nossos mais elevados irmãos da espiritualidade, é se desconectar de todas essas informações nos noticiários para você não ser envolvido. Porque se prestar bastante atenção, você abre na internet, vê essas informações, observa o teor de energia que você capta. E aquilo vai acumulando dentro de você. Vai causando em você o quê? Uma vítima daquele pensamento, sentimento. O poder da massa é muito grande, né, Sandro? Sim, muito. Quando a gente está em estádio de futebol, a gente sente isso na pele. Você pode ser a pessoa mais pacífica do mundo. Você entra no estádio de futebol no meio da torcida, daqui a pouco você está vibrando igualzinho a ele. Exatamente, né? Igual. E se você vibrar diferente, os caras são capazes de te bater lá. Você se sente mal. É. Então você está xingando o juiz lá, né? Vibrando naquela mesma sintonia. Parece, a massa envolve você. E ali você vê que é muita energia. Ô, Jorge. Oi. Uma vez eu fui no... Só para não perder o que você falou, uma vez eu fui no assistir um jogo... Lá no estádio do São Paulo, lá do Morumbi, eu fui junto com um padre. O padre foi junto, um amigo meu. Era amigo do padre, o padre foi junto. E aí eu fui junto com o padre assistir o jogo. Eu não entrei no clima da torcida, né? Porque tava do lado do padre, não ia xingar o juiz, né? Eu falava com o padre, eu falei, padre. Mas aí o padre xingou. Eu não sei se eu xingo o juiz aqui do teu lado, tô com vergonha. Então eu vou pedir pro senhor abençoar o juiz, por favor. Abençoa o juiz, por favor. Coitada da mãe do juiz, né? Entendeu? Mas com certeza o padre não estava falando nada, não. Mas que ele estava pensando também a mesma coisa que a massa. O padre falar o seguinte: perdoai-vos porque eles não sabem o que fazem, né? Se eu falasse que era espírita, então, aí ele não ia xingar o juiz, né? Vai lembrar o Bonani, né? Quando ele saiu, quando ele veio no campo do São José, aí o que a mãe dele foi homenageada quando ele chegou. Um grande abraço pro Bonani, lá em Taubaté, né? Mas isso tudo é para mostrar o que o pensamento, o sentimento e a palavra causa. Bacana. São 9:02. Vamos para mais um intervalo comercial? Rodrigo, põe em dia aí as coisas, por favor. Tem, quem entrou aqui também foi a Maria Inês Correia, Maria Cristina Meirelles, o Fernando Petit. Ele entrou aqui e mandou um bom dia, pessoal. Estou ouvindo o Bira e o Marcelo, gostando bastante. Aproveita a oportunidade. No próximo sábado, dia 8, 8h30, quer dizer, desculpa, no próximo sábado, às 8h30 até às 16h30, na farmácia comunitária aqui em São José dos Campos. Posto de vacinação contra a gripe. E todos que pertencem ao grupo prioritário estão convidados a tomar vacina. Então é só ir lá na farmácia comunitária aqui em São José dos Campos. Todo ano é feita essa campanha. Todo ano, né? Especialmente pela manhã, Rui e eu estaremos recebendo os amigos por lá. Na Vila Ema, na rua Jorge Barbosa Moreira, 352. Bacana. E aí o Rogério Copo também entrou aqui e mandou bom dia, vivencianos. Muito oportuno esse tema de transformação interior nos nossos dias atuais. O Daniel Melo falou excelente a explicação sobre o pensamento coletivo. Bira, muita gente não acredita e a maioria desconhece as ações e consequências de nos ligarmos aos pensamentos nos ambientes desequilibrados. Legal, né? Muito boa a participação. Só comentar também sobre o evento que o Milton postou aqui no nosso WhatsApp. Ele tinha deixado logo no início do programa que vai ter então uma palestra lá no Pequeno Templo, aqui em São José dos Campos, na Praça Antilhas, número 30, dia 4/5, às 15 horas, das 15 até as 18, com o Rogério Miguez. Rogério Miguez. Que o tema da palestra é a Gênesis na linha do tempo, esclarecimento e resgate da primeira edição da Gênesis. Então, dia 4/5, lá na Praça Antilhas, número 30, Pequeno Templo. Então, obrigado pela participação de todos vocês. Isso, então nós vamos para o nosso intervalo comercial. Perguntei não, né? Porque nós temos, lembra, o CD do Momento Espírita doado para o nosso ouvinte, que vai ser sorteado no final, e um livro doado pela livraria Casa do Caminho, né? Nós vamos a gente pode perguntar o que, que é, qual a importância da transformação interior para você, né? Para a pessoa comentar, ligar isso aqui ou mandar no WhatsApp, isso, ou no legal YouTube. E também nós estamos recebendo a visita da Arlete e do professor Arnaldo, está aqui conosco para falar sobre a Mãe Girafa, que é um evento que eles vão fazer, viu, Jorge? É, sua comunicação não violenta. Aí ele já comenta aqui pra gente também. Violenta. E ela vai sortear uma vaga para o curso de comunicação não violenta. Ao vivo aqui para todo mundo que ligar aqui, o primeiro que ligar, mas não ainda, depois do. É legal pra gente falar logo. Então, pessoal, a Leti vai estar aqui e ela vai fazer esse sorteio dessa vaga para esse curso. Então, é de comunicação não violenta. Então, só para vocês ficarem ligadinhos, nós vamos entrar no nosso Momento Giga Vale daqui a pouco, e depois do Momento Giga Vale, ela vai falar sobre isso. Mas se vocês quiserem mandar o nome já, dizendo que vocês querem participar do sorteio para essa vaga, já vai ligando antes aí e falando, né? Só para lembrar os nossos telefones aqui, para quem não entrar na internet, o telefone é 3941-9750 ou 3942-9750. Vocês podem ligar e dizer, eu quero concorrer a essa vaga aí para esse curso, né? E depois a Leti vai vir aqui falar um pouco. E só comentar também que a Carmen Miriam entrou aqui, mandou bom dia, Rui, Jorge, Rodrigo e toda a equipe da rádio. Programa especial com Marcelo Silbira, né? Isso. A Carmen é a esposa do Marcelo. Não fala não, que aí pra gente não pensar que só tem audiência na família. Porque toda hora. Não, toda mas hora, é toda família. Hora ele fala assim: meu primo, minha tia, minha mãe, eu que sei quem, Marcelão, né? Ele já fala isso. Agora. Entendeu? Faz de conta que mas ele aí não conhece. Eles também não sabem que é. Eu fico cobrando eles lá, né? Então, O Rodrigo, o pessoal, esses dias eu encontrei com a pessoa e falou: eu falei, nossa, tem uma audiência fora de série. Eu vou, mas a família do Rodrigo passa o tempo todo só fazendo isso lá. E ele entrega, fala aqui pra todo mundo, né? A minha tia lá de Santos, meu primo lá de. Né? Parece meu primo, minha mãe, meu cunhado, não sei quem vai lá, tudo. É que você sempre brinca com o Aguinaldo Timóteo, que ia no programa e ficava: manda um abraço pra minha mãe, pra minha tia, pra minha sobrinha. Entendeu? O Rodrigo é assim, Rodrigo, só que é o contrário, né? O pessoal que liga pra nós. Mas aí o pessoal tá falando que a audiência do programa Vivência Espírita é só dos parentes do Rodrigo. Né? Uma audiência dessa que a gente tem no mundo inteiro, né? Vamos lá, pessoal. Desculpa a brincadeira aí, mas é assim mesmo. Então nós vamos pro nosso intervalo comercial agora. Tocando mais uma música agora do Carlinhos Conceição, Espiritualidade. Espíritos amigos e benevolentes, mensageiros de Deus, instrumentos da paz do nosso Senhor Jesus, que tem como missão nos esclarecer e nos conduzir no bom caminho, nos guiar em nossa jornada para a luz. Pedimos humildemente, nos amparem, obreiros do bem, nos inspirando a força e a coragem nos reveses da vida. Livrai-nos dos maus pensamentos, para não darmos brechas más inclinações, e assim aceitar sem queixumes as provas, expiações.

juntos desenvolvendo todo esse tipo de trabalho que vem de encontro à necessidade dos irmãos, que é ajudar a esclarecer, ajudar a entender, a compreender cada coisa, cada fato. Então isso é muito importante. E nós somos muito, muito afinados. Eu, ele e a Carmen somos muito afinados. Uhum. Marcelo? Você sabe que essa mensagem me faz pensar muito a respeito da família, né? Eu fiz um curso com o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, que é de agente promotor de saúde. Depois eu continuei como voluntário, né, dentro das atividades. E uma das áreas que a gente participa como voluntário é a área das crianças. E ali a gente vê exatamente esse ponto central, né? O quanto a família ela se encontra muitas vezes desestruturada. E o quanto é importante a gente buscar essa harmonia, né? Quando a gente está aproveitando o tema de hoje da transformação. Às vezes uma criança ela vem com uma série de problemas e tudo mais, não é só pelo fato de ser um karma apenas ou alguma outra coisa. Isso transcende. Eu acredito que ela vem para ajudar a família a se transformar, a se espiritualizar. Porque é interessante como você vê, às vezes, a possibilidade que a mãe, que o pai ali tem de olhar para aquele problema, mas no ponto de vista espiritual. E de repente fala, poxa, eu tenho que ser mais amoroso, amorosa, eu tenho que ser mais flexível, tenho que... Então, o quanto a criança, numa condição às vezes difícil, ela possibilita a família ser transformada, ser modificada, mas num ponto de vista de olhar para aquilo como um presente de Deus, né? Então, quando eu ouvi esse áudio, a primeira coisa que me veio à mente foi isso, né? E agradecer nessa encarnação atual esse mestre aqui, que eu tenho certeza que nas outras ele me ensinou, eu ensinei um pouquinho também alguma coisa, mas graças a Deus estamos juntos aí, eu me sinto muito feliz disso. Às vezes ele veio para descontar nessa daí, né, Marcelo? Você sabe disso, né? Sabe que o Chico Xavier e Emmanuel, o Chico Xavier falou, pode deixar, uma hora você vai nascer, você vai ver quem que vai orientar você, vai ser eu. Né? E falaram que um dos orientadores do Emmanuel agora é o Chico Xavier. Ele vai descontar tudo que o Emmanuel fez para ele. E sabe que tem uma coisa que é muito importante, eu acho que todas essas pessoas que buscam a transformação interior, elas precisam de um mentor. Uhum. Né? Pode ser o teu eu superior, pode ser um espírito amigo, né, de muita luz, pode ser alguém, uma pessoa encarnada mesmo. Uhum. Eu acho que todo mundo que busca transformação precisa de alguém que está acima, uhum, para que te ajude a você atravessar o rio, atravessar a ponte, ou atravessar momentos, uhum, de grande desafio na vida. Bacana, vamos fechando o nosso momento de Gavale. Quem está aqui conosco agora é a Arlete, que nós tínhamos falado agora há pouco, né? E também o esposo, né? Está aqui conosco. É mãe e pai girafa. Embora também está escrito mãe girafa lá na dele. É tudo mãe girafa. Eu vou trocar, vou colocar pai. Ah, legal. Para poder prestigiar a gente, né? Tem que dar uma prestigiada. Mas é legal demais a mãe girafa, que a gente já conhece. A Arlete já esteve aqui falando sobre a ONG, né? Mãe Girafa. Mas hoje a Arlete veio falar aqui especificamente sobre comunicação não violenta, que é o curso introdutório que acontecerá aqui em São José dos Campos do dia 11, no dia 25, e no dia 1º e no dia 8 de junho. 11 e 25 de maio, 1 e 8 de junho, das 9 às 14 horas. Então é um curso aí. 8 vezes 4, de 30 horas, mais ou menos, né, Arlete? Exatamente. Com certificado também. Tem com certificado e tudo. Fala um pouquinho pra gente. Tudo bem, Arlete? Tudo bem. Uhum. Muito obrigada pela oportunidade, Jorge. E fala pra gente aí um pouquinho sobre esse curso. É a iniciativa da Mãe Girafa, né? É. Pra fazer o curso. É bem interessante o que aconteceu, porque a girafa veio na minha vida através da minha filha. Uhum. Tá lá no YouTube, Mãe Girafa, aqui no Dalpino, né? Onde, uhum, tem toda a história, que é muito longa para contar. Uhum. Mas depois de algum tempo, em virtude de tudo que passamos, eu e o Arnaldo, uhum. de todas as trajetórias de cura e de... Para quem está vendo o Arnaldo aqui, o Arnaldo ele é um personagem conhecido no Brasil e no mundo todo, né? Justamente porque, se vocês lembrarem, foi aquela pessoa que fez a cirurgia no Fantástico, a cirurgia do cérebro, batendo papo com os médicos, né? Enquanto o pessoal abria o cérebro dele, ele ficava conversando com as pessoas. Então, uma coisa inédita que aconteceu... E ele ficou super conhecido, né? Embora naquela hora a gente não dá para ver ele direito, né? Só dá para ver a cabeça. Fazendo, né? Fazendo é, cálculo ao vivo. É esse aqui que está aqui hoje, aqui, né? Nos visitando, legal. Né? A gente tem satisfação de ver ele bem. O professor Arnaldo é lá do CTA também, do ITA. E a gente tem a alegria de ver ele aqui com a gente. Só para vocês ligarem uma coisa à outra, é aquela pessoa lá que teve lá, aquela fazendo a cirurgia. E Alex. O mais interessante, as que eu penso, Jorge, é o quanto, após a cirurgia do Arnaldo, abriram-se portas para muitas pessoas utilizarem o SUS para fazer esse mesmo tipo de cirurgia. Então, uhum. isso nos comove absurdamente, né? Bacana. Uhum. Foi a motivação para a gente. Foi a motivação mesmo. Deixa ele falar. Ui. Desculpa. Foi a principal motivação para a gente deixar que fosse divulgado uhum. no Fantástico a cirurgia, né? Uhum. A gente queria que mais pessoas pudessem ter acesso ao mesmo tipo de tratamento. Bacana. E graças a Deus foi isso que aconteceu. Legal. E a repercussão foi excelente mesmo, né? É, Alete, então vamos continuar. E eu achei interessante também essa iniciativa, mas comunicação não violenta. É, ela está bem assim, abrangente o título, mas especificamente o que seria? Trata-se de uma proposta que traz alguns fundamentos de prática da comunicação não violenta, baseado em valores e critérios muito bem definidos através de empatia, de uma escuta ativa, e a gente utiliza um formato diferente, que é um formato circular, onde as pessoas podem se apresentar, se comunicar. Então, não é um formato muito de palestra, não. Uhum. Eu fiquei muito feliz que eu convidei minha amiga Mariusa Isso. aqui para estar, né? Gasparino. Ela trabalhou comigo há 23 anos, né? Que eu fui orientadora, ela coordenadora de uma escola, e ela também trabalha com o Círculo da Paz, com a Justiça Restaurativa. Então, nós estamos nos unindo, né? Isso, a nível de Brasil, é muito grande. Eu queria muito que nossa região conhecesse esse processo. Uhum. Então, eu estou trazendo com vários cursos que foram feitos aqui no Brasil e fora, mas a ideia é alinhar as pessoas, os pais, as crianças. É, eu trabalho em condomínios também, fazendo esse tipo de trabalho. É, empresas. Onde mais, Tete? Em todo lugar há conflitos, uhum. e em todo lugar a comunicação não violenta pode ser útil. A nova forma de usar a linguagem, uhum. e criar empatia e, através dela, conseguir uma comunicação franca e que a outra parte tenha disposição para chegar a um acordo, chegar a um meio termo. E hoje, no Brasil, o que a gente tem visto mais está acontecendo uma coisa inversa no Brasil, né? Nós não estamos aceitando o que o outro pensa, nós estamos achando que está se polarizando as coisas no país e o que nós estamos acabando de falar aqui agora, né? As oitavas. Se você começa a fazer essa polarização, daqui a pouco você vai ter que escolher um lado e ficar contra tudo. E a comunicação vai ser comunicação violenta, né? Muito violenta. E a comunicação violenta invisível é aquela que a gente, pelas nossas crianças e pela maneira que fomos educados, a gente não percebe. E muitas vezes os pais me procuraram, né, que eu sou psicopedagoga, atendo também, e as pessoas diziam, mas como é que eu falo com meu filho no dia de hoje? Eles uhum. estão diferentes? Nós estamos atravessando uma fase bastante delicada, e eu me fiz, repensei na minha conduta, né, de fato, para eu atender essa demanda. Uhum. Então a comunicação não violenta é uma atividade que eu estou sempre buscando. É como se fosse um exercício físico de academia. Uhum. Eu tenho que estar sempre em treinamento, eu estou sempre em São Paulo em treinamento e trazendo novidades para que eu também me adeque a isso. Porque eu tenho 56 anos, eu vivi como vocês que estão me ouvindo e qualquer outra pessoa falando de uma maneira que eu acreditei que era correta. Uhum. Então a gente não está aqui sobre questão de julgamento, não. Então tem um ponto muito importante da comunicação não violenta, que é a observação sem julgamento. E depois, os outros passos que a gente utiliza, que são os componentes mais importantes, que são você conhecer o seu sentimento. Por que você está sentindo aquilo e qual a necessidade que gera você agredir alguém? E ao final de tudo isso, a gente trabalha com práticas, não é, é ensinamentos teóricos. Como a gente fazer um pedido claro para a pessoa que estamos precisando nos comunicar sem exigir da pessoa o que eu desejo? Então não há um convencimento, mas também não há aquela questão assim, permissividade. Eu não vou ser permissiva com meu filho, com meu marido, com meu colega de trabalho. É, enfim, não se trata disso. É uma maneira clara de expor seu sentimento para depois formular uma pergunta. E é tão importante, ele tem modificado as pessoas, até quando eu estou trabalhando a escuta ativa, que eu permito que a pessoa coloque o que ela está sentindo e ouvindo mesmo. Quando nós passamos pela questão do câncer do Arnaldo, a gente sentiu muito isso no hospital, em que as pessoas entendiam a empatia. Quando encontrava conosco, devia contar uma história pior do que ele passou. Tudo bem, a pessoa teve uma intenção positiva, ela queria amenizar o sofrimento dele. No entanto, a empatia para nós da comunicação não violenta não é isso. A empatia é ouvir o outro e parafrasear o que o outro disse e se conectar com o outro, né, Tete? Verdade. Nós tivemos, durante 2 anos fazendo tratamento, no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, e era impressionante as pessoas em estado grave de saúde e como era o atendimento que recebiam dos profissionais, né? Você não via conflitos, você via acolhimento. Compaixão. E como a Arlete já usava a mãe girafa nos trabalhos como psicopedagoga, a girafa é o símbolo da comunicação não violenta, né? Porque ela tem o maior coração entre os animais terrestres e ela... Tem um pescoço comprido que tem uma visão sistêmica, como todas as mães e pais, né, educadores. Bacana. Arlete, fala um pouquinho para nós agora. Esse curso que vai acontecer no mês de maio e no mês de junho, lá no local Casa Gaia, São José dos Campos. Fica onde a Casa Gaia mesmo? Ali na Madre Paula, bem próximo da Igreja Sagrada Família. Certo. E quanto custa, Arlete? Então, a gente colocou um link. Quem está trabalhando com a questão de valores não sou eu. Tem aí o telefone de contato. Eu já vou falar aqui. Contato 99711-0339. 99711-0339. Está aqui no nosso... no nosso WhatsApp do Vivência Espírita, né? E o Rodrigo vai colocar nas outras nossas mídias, se você se interessar pelo curso. Tá aparecendo também aqui na... Aqui eu coloquei a foto no YouTube Live, o pessoal tá vendo a foto. Se você se interessar, você dá uma ligadinha lá. Você quer falar valores, Alex? Não sei. Tem uma pessoa que tá trabalhando sobre essa questão, então eu não tenho muita noção. Eu sei que ele tem um valor à vista e valores parcelados. Certo. E a gente está aplicando, Jorge, um valor extremamente menor do que é aplicado em São Paulo, no Rio de Janeiro, que eu já fiz, e em outras capitais. Porque a ideia é o que eu acabei de citar, é trazer para cá, para a região, para professores, para síndicos, para comércio, para pais, para qualquer pessoa, esse curso, né? Ele é extremamente prático. Eu gostaria muito de enfatizar essa questão, que ele não é uma palestra. Então as pessoas vão fazer uma vivência muito forte, vão levar para sua casa atividades, tarefinhas que eu e a Mariusa vamos passar. E ainda as pessoas terão a oportunidade de questionar nós duas, eu e a Mariusa, para que nós possamos... que a pessoa saia com um entendimento, né? Que ela não saia só com uma teoria. E isso é o grande legado da comunicação não violenta. Então, você que está interessado, gostou, né, da informação que a Led passou, está interessado em fazer o curso, ligue aqui para nós, ou então entre aqui nas nossas mídias que nós vamos sortear uma vaga. Hoje a Led aqui nos ofertou, aqui para o programa Vivência Espírita, uma vaga para o curso. Então, vocês liguem aqui para nós, dizendo que querem participar do curso, ou no telefone, O telefone, vou falar aqui mais uma vez, o telefone aqui nosso da rádio, 3941-9750, 3942-9750. O DDD é 12, que você pode ligar de onde você quiser, né? Porque aí é um curso, né? Não, a gente é um WhatsApp não... também, é. É legal pedir para deixar o telefone também, o nome e o telefone, quem quiser participar do curso do... liga, ou você aí, quer abrir o telefone e pedir para ligar agora, não, quem quiser participar? O telefone já pode ligar ali, né? O telefone eu já passei aqui, tá, para a pessoa ligar. Até o final a gente sorteia, até o final, tá bom, do programa aqui a gente sorteia. Falta 20 minutos, né? Tudo bem, pessoal? 3941-9750, 3942-9750. Arlete, quer passar mais alguma informação? Gostaria. O e-mail também para contato é mãegirafaaquinodalpino@gmail.com. O YouTube é Mãe Girafa Aquino Dalpino. E no Instagram, e entre outras, é Mãe Girafa. Isso. E o Rodrigo está anotando ali, colocando nas nossas mídias também. Pode deixar que aí fica mais fácil, né? É, fica mais fácil da que pessoa anotar. A pessoa sempre reclama lá do outro lado. Nossa, você falou tão rápido. Fala de novo, né? Fala de novo, desde o princípio. E quando a gente está ansioso para saber, porque eu tenho certeza que as pessoas irão adorar esse curso, e essa é uma atividade que está sendo muito bem sucedida em todo o nosso país, que não ficou só fora do Brasil, porque eu acho que algumas coisas interessantes que vêm fora do Brasil têm que ser importante para nós. A gente está com muita sede de comunicação e cultura da paz, né? Certo. Fala de novo, então, por favor, esses contatos que você falou aí agora. Tá, então vou falar de novo. 12 99711 0339. E o e-mail é mãegirafaaquinodalpino@gmail.com. Quer falar alguma coisa, meu bem? Olha, eu queria dizer que, conforme nós tínhamos visto na conversa anterior do Bira e do Marcelo, elas começam fazendo todo um trabalho de harmonização para a pessoa estar preparada para receber a informação. É muito interessante, é muito prático, é muito agradável, as pessoas se entendem, as pessoas se reconhecem, as pessoas se abrem. Vale muito a pena, exato. Outra coisa que eu posso fazer agora, que veio aqui em minha mente, é liberar também mais uma prática gratuita para uma escola ou para uma empresa, para que quem ainda não entende, porque é um processo mesmo difícil de ser explicado, e como não é um processo que eu estou vendendo cursos, eu posso inclusive fazer uma prática em algum local que vocês desejem aí, pode sortear qualquer local, para que a pessoa conheça e vivencie. Porque eu entendo, até porque para mim foi assim, difícil de entender se é um processo restaurador, imediato, se é uma virada na vida de uma pessoa de imediato. Não, a gente não vende isso. E nós somos apartidários, nós não temos vínculo religioso, mas a gente entende que Marshall Rosenberg, que é o criador da comunicação não violenta, se baseou primeiro em Jesus, depois ele foi indo buscando informações com Mahatma Gandhi, com quem mais? Martin Luther King, Dalai Lama, assim, enfim. Então, é uma pesquisa que eu acho que vale a pena. Mas aqui o que acontece é que as pessoas me perguntam, é coach? Não. É uma coisa que... É terapia em grupo? Não. Então, eu estou aqui disponível para fazer uma prática em qualquer lugar que vocês queiram, inclusive, em qualquer estado, em Jacareí, em São José, em qualquer lugar, porque, inclusive, semana que vem eu vou estar em Taubaté. Legal, então, Arlete, vamos agradecer, então, né? Prestar atenção no que eu digo aqui. Legal, no, né, que a Arlete falou. Ela pode ir em alguma empresa, em alguma escola, em algum local, fazer uma prática, né? Sim. Mostrar como que funciona. E aí eu queria perguntar, você não pode fazer aqui? Posso, né? Claro. Aí vocês vêm, vocês dois aqui no programa, e faz aqui também. Posso. A gente tem essas 2 horas do programa, e aí talvez seja até mais... esclareça bem mais, né? Será um grande prazer, Jorge. Então, Rodrigo... A gente agenda depois com o Rodrigo. A gente se disponibiliza, com certeza. Tenho certeza que todo mundo vai gostar bastante. E a gente agradece bastante a presença de vocês aqui. Nós também. Eu acho que a gente, desde que eu entrei aqui hoje, eu senti muito essa energia da Cultura da Paz através de vocês. Me emocionei absurdamente com o... com o momento, o momento que vocês colocaram. Gigavale, ela chorava lá não de é Gigavale, fora. Não, apesar que eu acredito nessa empresa que está auxiliando a rádio, mas não, foi o... Era no momento Gigavale. É o momento aquela, Gigavale. Ela que patrocina. É patrocina, mas... Ela que patrocina o momento Gigavale. Legal, né? Comunicação aqui não foi direta, Rodrigo. Legal, né? Vamos então continuando. Alete, obrigado pela sua participação. Oi, né? A gente já divulgou aqui também o curso e aí depois a gente sorteia no final do programa. Só comentando aqui então que o Oswaldo entrou aqui, Oswaldo Barbosa entrou aqui mandando bom dia, vivencianos. Criamos um mundo de distrações. Tudo que o que poder. Ah, quer só se despedir também? Alete, desculpa. Gente... Dá um alô final também para todo mundo. Que aí o Rui volta para aí, melhor, né, Jorge? É. Aí depois eu comento aqui sobre o Oswaldo Barbosa, que ele divulgou o próximo evento aqui também. Dá uma só uma palavrinha final para todo mundo. Gratidão por vocês abrirem esse espaço para todos nós, que não é só para mim, nem para Arnaldo, nem para a mãe Girafa. É para a Mariusa, minha amiga, e para muitas outras pessoas que já vivenciaram e adoraram essa prática, né, Tete? É verdade, a gente queria agradecer muito, a gente tem um carinho todo especial por vocês, pelo programa. Pelo Rui também. Eu tenho um carinho imenso pelo pai do Rodrigo, que é meu irmão praticamente. E a gente quer deixar um abraço a todos os ouvintes e dizer que a gente conta com a presença de vocês lá e de poder retornar aqui e dar um feedback depois. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom domingo. Obrigado, professor. Todos. Obrigado, Arnaldo. Obrigado, Alete. E o Arnaldo Barbosa entrou aqui, então, e comentou que criamos um mundo de distrações. Tudo o que podemos tocar, ver e ouvir, tirem o foco que precisamos ter em nós mesmos. O necessário é olhar para si e verificar com frequência o que preciso e não o que eu quero, para ter prazer em viver. Legal, Oswaldo. E o Ed Moreno, nosso amigo Moreno, também participou aqui, mandou bom dia, nobres amigos. Rui, ótimo programa. Vocês têm audiência, sim, e eu sou uma delas. Legal, Ed. Obrigado pela participação aqui. É outro amigo você. Também. Aí o pessoal fala, quando não é parente, é amigo que liga dizendo que tem audiência, né? O Ed Moreno é amigo. O Edson Barbosa, Ed Moreno. É. Mas a gente tem tanto amigo que é audiência no mundo todo, graças a Deus, né? Já são 9h46. Hoje a gente vai descontar aqueles minutinhos, né, Paulinho? Pode, né? Do futebol. Ah, e o São José ganhou aquele dia, né? Você não estava aqui, era o Inácio. Ganhou de 1-0. E ontem, como é que foi? Ontem, não sei, ontem teve jogo, você sabe, Paulinho? Meu Deus do céu, o pessoal fala. Eu sou torcedor de São José e não sei quanto foi o resultado. Poxa vida, alguém, por favor, ouvinte, amigo, fala aí quanto foi. Só se teve vitória, se não ligar eu já vou considerar que perdeu, né? Olha só, tem uma pergunta aqui, seu Bira e Marcelo. É uma pergunta aqui que o Rodrigo passou para mim, quer ver? Ah, que eu achei interessante. E agora sumiu a pergunta daqui, Rodrigo. A pergunta que você colocou. Para mim, tinha uma pergunta aqui do ouvinte que você tinha colocado aqui, interessante. Você tinha colocado aqui para mim. Mas eu tô no lugar errado, por isso que eu não acho de jeito nenhum também, né? É problema de já DNA achei. Isso aí. Já achei, é exatamente. Tá de nascimento. Mas olha só, foi a Bianca que fez a pergunta. Ela tá dizendo assim, a transformação interior é extremamente necessária para que os seres humanos possam viver em harmonia, a fim de que tenham uma boa convivência e evolução nessa e outras encarnações? Eu acho que sim. Ah, eu penso que sim. É a Marcela que vai dar a resposta, né? Isso. Tá ligado, Marcelo? Pra cima. Uhum. Alô, então, é assim, o que eu penso? Eu acredito que sim, tá? Porque à medida em que você se transforma, você fica uma pessoa melhor. Você, obviamente, está mais feliz, mais alegre, está num equilíbrio, numa faixa de energia mais condizente. Automaticamente, por si só, você não vai se importar com o que os outros vão fazer, não vai ter tantos gatilhos negativos, como a gente fala na psicoterapia reencarnacionista, que é a pessoa ter uma ação e você se revolta, se chateia, se magoa. Não, no momento que você está realizando essa transformação, você começa a olhar aquilo de uma outra maneira, né? Você absorve aquilo, entende, compreende, e você acaba tendo uma certa compaixão pela pessoa. Então, a maneira como você lida com as questões do mundo, da família, é totalmente diferente, né? Mas, ô Marcelo, e aí nessa mudança, a pessoa também começa a ter mais contato com o mundo real, porque tem muitos que vivem numa ilusão tremenda, né? É verdade. É verdade. Tem pessoas que vivem, a gente chama de ilusão de Maia, né? O véu de Maia. Mas à medida em que ela vai começando a ter contato com esse mundo real, automaticamente ela vai compreendendo, porque para você compreender o externo, você tem que compreender o interno também. Ah, sim, não tem dúvida. Sem sombra de dúvida. E aí, à medida em que você começa a entender esse interno, você começa a olhar esses estímulos externos de uma outra maneira. Você já não se deixa afetar tanto por eles. É como eu falei, você começa a compreender, entender o porquê daquilo, para que, que aquilo acontece na tua vida. Então você olha isso de uma maneira até reencarnacionista. E você aceita, passa a aceitar o mundo com mais tranquilidade, né? E até mesmo tentando contribuir com o mundo melhor, tendo atitudes positivas, como a gente vem falando, né? Pensamentos, sentimentos, emoções que são compatíveis com uma realidade mais harmônica, levando para as pessoas aquilo que você tem de melhor. Então, acho que eu vejo muito por esse lado. Só para uma comunicação importante aqui, uma informação importante. Quando eu falei que eu não tinha visto o jogo, uma amiga que já entrou foi o Flávio e a Sueli. Já colocaram aqui, torcedor de Araque. Já colocou aqui para mim, né? Ontem foi 2-1 para seu time, lógico, né? Para meu tentar, o São José ganhou, São José. Pessoal. Desculpa a nossa falha aí, eu que sou torcedor da Águia. E foi contra o Mantiqueira? Contra o melhor time lá, o União de Mogi. Ah, o time era bom. O time do União de Mogi é o melhor time de Mogi, né? Tem dois lá. De Mogi. De Mogi não, mas o São José foi lá que o mais fraco é o Atlético e o São José acabou empatando lá, que a gente achava que ia ganhar. E com o União é mais forte, o São José ganhou. Então tá melhorando, tá indo, né? Eu então, queria só complementar uma coisinha. Quando você foca o seu interior, você focando o seu interior, você começa a fazer uma transformação, focando o seu interior, seu eu. E abandonamos o exterior, porque o exterior é a causa de todos os conflitos. Quando nós damos atenção ao exterior, nós entramos em conflitos. Quando você fala em exterior, você está dizendo materialismo, consumismo, seria mais essas coisas? Discussões, conversas, visões, televisão e outras coisas. Então é focar mais no seu interior. Interior. Interior. Não no exterior. É uma disciplina que precisa ser conquistada. Focar mais no seu interior, olhar mais para dentro de si. E é uma transformação. Então, e aí você não acredita que as pessoas possam viver muito mais feliz fazendo essa interiorização? Sim, porque ela começa a olhar o exterior de uma forma diferente. Totalmente diferente. E ele passa a aceitar tudo que acontece no exterior de uma forma natural. Não vai envolvê-lo emocionalmente. É porque tem alguém que, se você vai falar da morte, ele não quer nem ouvir falar da morte. Mas é uma coisa natural que vai acontecer. Mas tem pessoas que não é só nesse assunto. Tem pessoas que qualquer assunto que você fala de realidade, ele não aceita, né? Não aceita. E o interessante é que nós observamos que muitas pessoas com conhecimento reencarnacionista vivem todos esses dramas. Com conhecimento reencarnacionista? É. Mas qual o motivo? Porque ela se deixa envolver emocionalmente, ela não cuidou do seu eu interior. Então ela emocionalmente, ela está aberta a tudo que está acontecendo no exterior. Então é... Porque é um campo vibracional. Então você acaba sendo atingido. Então você, em desequilíbrio emocional, você está absorvendo todo do seu exterior. E o seu interior acaba sendo abafado. Então... Pois, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor Mira aqui sobre o livro. Não sei se o Rodrigo mostrou, Rodrigo. Tá vendo aí? Que aqui eu não estou vendo a televisão, não, né? Esse aqui que é o livreto que o senhor Mira fez um apanhado, né? Ele muito bacaninha. E é Saint-Germain, o mestre da transformação. Como é que faz para adquirir esse livreto, senhor Mira? Que eu, quando o senhor teve aí da outra vez, o senhor deu alguns para nós aqui. Agora, tem muita gente que ficou interessado aí, né? Queria saber como é que adquire. Eu posso deixar, eu tenho um pouco comigo no carro. Eu posso deixar aí e ser distribuído, porque ele é para ser distribuído. Ah, legal, legal. Hã? Então depois, pessoal, se vocês quiserem, procura a gente. Eu e o Rodrigo, a gente fica com um pouquinho, o Rui fica com um pouco. É, não tem custo. E... Não, é, sem custo. Uhum. O custo já foi pago. Legal, então já se foi estiverem absorvido. Interessados, é, então tem muitas explicações aqui interessantes. É. Né? E uma coisa, quem quiser deseja conhecer mais sobre a obra do nosso mestre Saint-Germain, nós temos Mistérios Desvelados. Eu sou a... Eu sou a Presença Mágica. Tenho outro também, o Livro de Ouro, que esse livro, inclusive, é muito bom mesmo. Instruções do Mestre Ascensionado. Então, são essas obras que têm relação direta com Saint-Germain. Uhum. Bacana. É, e o que foi? Esse livrinho foi compilado com o extrato dessas obras de Saint-Germain, que é para facilitar o ser humano no entendimento dos ensinamentos do Mestre Saint-Germain. Uhum. Muito bacana mesmo. Rui, você ia perguntar mais alguma coisa? Não, daqui a pouco nós vamos sortear aqui, viu, pessoal? Sortear aqui o ingresso, que já 500 pessoas ligaram ali. Vai ser difícil o sorteio hoje. O ingresso? O ingresso não, o convite lá para participar do curso. Ah, que joia. Eu já eliminei uns nomes ali, que tava ali, eu vi o nome do Rodrigo, da Camila, não sei, o pessoal, já tirei ele fora. Mas aí quem vai ser sorteado vai ser gente neutra. Não, mas o Bira, viu, Jorge, na outra vez que esteve aqui conosco, ele falou de xamanismo. Uhum. Isso cria uma certa confusão, porque as pessoas acham que xamanismo é uma coisa do outro mundo. Explica pra gente, Vira. Eu vou passar pro meu filho, porque ele é o expert em xamanismo. Ah. Exageros, né? É assim, eu acho que é importante a pergunta. Sim. Que tu colocou, porque existe muita dúvida e informações que são desencontradas. Então vamos lá. Xamanismo tem várias definições, porque xamanismo, as pessoas num primeiro momento vão entender que tem a ver com coisas dos nativos, índios, né? E tudo mais. Só que isso é de uma coisa meio global. Então se a gente parar para pensar o que é xamanismo, uma definição básica, clara, é todo o conhecimento, toda a sabedoria que um nativo, um índio, né, ele vai ter com relação aos mistérios da vida, da natureza, né, o xamã que a gente fala, né, que é o conhecedor dos mistérios, o conhecedor daquelas coisas que estão ocultas. Geralmente ele é a figura, digamos assim, do curandeiro, ele é a figura do psicólogo daquela comunidade, daquela tribo. Ele é a figura que conhece esses mistérios, sabe lidar com esses mistérios, sabe ter esse contato com os espíritos, né? Com chá, com erva. Exatamente. Também. Eu falo que o xamã, ele é o grande médium da tribo, né? Porque ele tem o contato com os espíritos, com as forças da natureza. Então o xamanismo é todo o conhecimento, toda a cultura que envolve o xamã, que seria esse conhecedor. No Brasil a gente chama de pajé, né? Sim. Que é o que a gente conhece mais, que é realmente a figura, o xamã, digamos assim, da tribo, né? E claro que cada região do planeta existem culturas que são um pouquinho diferentes. Então tem costumes que tem nos índios norte-americanos, ou até mesmo nos índios canadenses, é um pouco diferente daquilo que a gente tem, por exemplo, na América do Sul. Mas tem algumas coisas que coincidem. Então esse conhecimento, essa busca pela espiritualidade que nós encontramos no xamã, a gente vê isso em várias outras comunidades nativas. Entendeu? Ah, sim. Porque o xamã ele não precisa ser exatamente um nativo. Bacana isso aí, né? Quer dizer, tudo na vida tem aprendizado, né, Marcelo? Tudo exatamente. Exatamente. É. E a espiritualidade não nega nada pra gente. O interessante é isso, né? Porque você, com a espiritualidade, eles passam pra gente as informações. Basta a gente se ligar a eles que eles passam as informações pra gente. E é, às vezes, você vê, como escritor, né? Que nós temos alguns livros escritos. Às vezes as pessoas ficam questionando, não questionando no sentido negativo, mas questionando, Jorge, como que você consegue fazer um livro de 400 páginas? Como que você consegue? E pessoal, eu não tenho metodologia, não. A espiritualidade vai passando, eu vou colocando no papel, chega nesse número de coisas. Mas é impossível. A pessoa olhando normalmente fala, mas é impossível o cara fazer um negócio desse. Falo, não, não é possível, é só você se disponibilizar e esperar eles passarem as coisas. Você vê, esse que nós estamos fechando agora, que é dos espíritos Aurélia Augusto e a Marcela, eu comecei a fazer dia 1º de fevereiro. Então agora, antes de encerrar o mês de abril, eu já fechei um livro aí com as 350 páginas, mais ou menos. Mas aí, eu estou escrevendo dia e noite sem parar? Não. É uma sequência normal, trabalhando tranquilamente com a espiritualidade, mas eu estou me dispondo a me ligar, talvez me ligando numa oitava legal, aí, de alguma maneira. Você se permitindo o seu interior. A função do interior. O interior é pródigo. Você deixa o seu coração falar. Mas o Bira e o Marcelo, o Santo Daime, que é aquele chá, tem alguma coisa a ver com o xamanismo? Não diretamente. Assim, se você pegar, por exemplo... tem uma versão um pouco diferente, que é a ayahuasca. O pessoal faz uma confusão dessas coisas. É assim, ó. Qual é o propósito do daime, do ayahuasca, se a gente for parar para avaliar? É fazer com que a pessoa acesse conteúdos ou acesse outras coisas, entrando num estado alterado de consciência. Isso a grosso modo. Tá? Cada um vai ter uma definição, cada um vai ter uma conceito. Mas sem querer ser chato, mas sim. Maconha também não faz isso? São coisas que fazem com que a pessoa entre num estado alterado de consciência. Agora, se você parar para pensar assim, todas as tribos no mundo são assim? Não. Se você pegar, por exemplo, algumas tribos norte-americanas, para que ele entre num estado alterado de consciência, ele utiliza ferramentas diferentes. Não precisa se tomar alguma coisa, ingerir alguma coisa, alguma bebida, um misturado de ervas, para entrar nesse estado alterado de consciência. Você pode usar, por exemplo, elementos como o tambor nativo, que numa determinada batida, ele faz com que a pessoa entre numa frequência diferente. Agora, tudo isso também tem que ser colocado do seguinte, você tem que ter uma intenção por detrás disso. Qual é a intenção que você tem com relação a essa prática? Não, é porque outro dia eu fui procurado por uma pessoa... que o filho dele entrou violentamente nas drogas, e ele disse que a causa disso daí foi o chá, o Santo Daime, que ele tomou e que virou a cabeça dele. Falei, olha, eu não sei se está correto ou não, mas o que acontece? Ele estava, inclusive, internado, né? Numa clínica aqui em São José. Eu falei, não sei, por isso que eu estou perguntando, que é justamente, sim, se eu puder... dar alguma resposta para ele. Olha, eu vou contar uma experiência que eu tive rapidamente para você entender. Eu tive um ano retrasado numa tribo participando de uma vivência com ervas, né, aprendendo com ervas e tudo mais. Numa tribo que é no litoral de São Paulo. E nesses contatos com o pessoal de lá, uma das figuras altas ali, ele disse uma coisa que me chamou muita atenção, sem eu perguntar. Ele falou assim, que essas pessoas que acabam tendo problemas com vícios, maconha, drogas e tudo mais, o que está acontecendo? Eles estão indo para locais que trabalham com daime, com ayahuasca, só que é como se tivesse havendo uma mudança apenas de vício. Isso palavras dele, não são minhas, tá? Palavras de um pajé que eu, de certa forma, considero como uma informação importante. que infelizmente está acontecendo isso. Então tem pessoas que estão deixando alguns vícios, mas estão ficando com o vício do ayahuasca. Tanto é verdade que tem gente que anda com garrafinha. E na verdade, o que, que ele colocou ali? É que infelizmente está havendo uma banalização de um trabalho muito sério. Porque assim, se você parar para avaliar, você tomar essa erva é um processo muito sério. Você tem que ter uma intenção, você tem que ter um propósito. Tem que ser uma coisa para buscar algo que realmente possa ajudar a pessoa no seu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, não para banalização. Então, o questionamento que ele colocou ali é no sentido de, infelizmente, isso está acontecendo. Por isso que, na opinião dele, ele achava que não havia necessidade. E aí, continuando para fechar esse ponto, porque eu falei, bom, então como é que a pessoa tem esse contato com essa parte espiritual? Ele falou, Marcelo, é o seguinte, e aí, tinha um caminho assim, uma praia bonita. A melhor coisa que você faz é o seguinte: tá vendo aquela praia ali? Tá vendo tudo isso aqui, a natureza? Se você deixar isso aqui, você já tá em contato com o espiritual. Não precisa muito. Não precisa de tomar nada ou de ficar nesse estado alterado de consciência, não. Você tendo contato com a natureza, você já está automaticamente em contato com o espiritual. Então não precisa dessas coisas. Veja, eu achei muito interessante, que para mim foi um aprendizado muito grande nesse sentido, né? Então é essa experiência que eu estou compartilhando, que eu acho que é importante. Não existe nada ruim ou bom. Eu acho que tem que ser colocada a questão da intenção. Qual é a intenção? Qual é o propósito daquele trabalho? Qual o uso que a pessoa vai querer fazer disso? Se é com finalidade para fazer você ser uma pessoa melhor e abandonar os seus vícios de uma maneira geral, né, ou aquilo que realmente é o seu problema, ok. Mas se é para você não sair disso, né, trocar só, eu acho que não está fazendo o efeito que deveria ser feito. Né? E infelizmente a gente sabe que tem pessoas que não são tão sérias nesse sentido, mas tem pessoas muito sérias que fazem um trabalho muito sério com isso. É, Marcelo, só para falar, esse nosso novo livro, o final do livro é encerrado com um poema de um jovem chamado Tiago, né, que é aqui da Jacareí, que participa do primeiro livro também, que ele, nas comunicações entre eles e nós, né, ele faz a seguinte colocação: pessoal, se vocês prestarem atenção, nós estamos em todos os lugares da natureza para vocês se comunicarem com a gente. Vocês podem lembrar da gente olhando um pássaro, vocês podem lembrar da gente indo no mar, vocês podem lembrar da gente vendo uma rosa, vendo uma flor. Então ele faz um poema muito legal, que qualquer dia eu vou ler esse poema aqui, que é muito bacana, ele mostrando, olha, nós conseguimos nos ligar aos nossos entes queridos através da natureza. E até é importante explicar uma coisa quando eu falei de estado alterado de consciência, porque assim, existem algumas diferenças. O estado comum de consciência é o que nós temos nesse momento. Estamos aqui em contato e tudo bem, estamos nessa dimensão. Quando se fala de estado alterado de consciência, você transcende a uma outra dimensão. A gente fala que é como se fosse uma quarta dimensão. Só que nesta quarta dimensão não existe barreira do espaço-tempo. Então, passado, presente e futuro estão em acesso ali, em qualquer momento, em qualquer condição. Tá? E no xamanismo tem uma coisa muito importante que a gente chama de estado xamânico de consciência. Que é o quê? É o estado em que você busca a cura dos seus males, a cura de coisas que te incomodam, né? Ou até mesmo a libertação de algumas coisas na qual você se sente preso, amarrado, ou enfim, que você tem um problema. Então, o estado xamânico de consciência é a busca da cura, de você curar as suas feridas internas, os seus dramas, as suas dores, para ser uma pessoa melhor. Então, existem diferenças, isso é bem importante de ser falado. O Marcelo veio aqui hoje para fazer um programa e a gente já vai sair com dois marcados. Que nós falamos que o próximo que ele vier, ele vai falar sobre cromoterapia. Nós vamos fazer uma prática aqui. Bacana. E o de xamanismo também a gente tem que fazer, então. Opa! Né? E trazer também a esposa dele para falar sobre reencarnação. É que aí o pessoal já está esquecendo, então tem que trazer ela para lembrar o povo de novo. É? Tem que trazer ela para relembrar o povo. Legal. Olha só. Legal que ela entrou aqui, a Carmen, Mírio, entrou aqui e comentou sobre São Germain, falou que ele é reencarnação de São José. Ela comentou aqui. Vocês estão em São José dos Campos, né? Olha só. Vamos pro sorteio aqui agora do curso. Eu tô com um negócio errado aqui, peraí. Não. Eu tô com a propaganda errada. Aqui do sorteio do Rodrigo. Peraí que eu vou achar aqui, já. Eu já vou colocar os tambores, aqui. Aí vai, tu tem que achar um. Não, eu acho aqui já, peraí, ó. Ó. Eu já acho aqui, quer ver? Rufe os tambores. Aham. Olha só, atenção. Quem foi sorteado? O sorteio do curso, né? Comunicação não violência. Quem ganhou foi a Regina Mira. Regina Mira é lá de Mogi das Cruzes. Ela que ganhou o curso, né? Ela que foi sorteada. Regina, se você puder dar uma ligadinha para nós. Ela foi sorteada por telefone? Foi no telefone? Regina, se você puder dar mais uma ligadinha para nós aqui, liga de novo, 3941-9750. 3941-9750, para você passar alguns dados aí. 3941, né? Paulinho, 3941. Para você passar aqui, para eles anotarem o número do seu telefone, que não anotaram, e passar alguns dados, que a Arlete está aqui ainda, para ver como que você vai lá no curso, pegar endereço, essas coisas aí, que está também na internet, tá bom? Regina Mira foi sorteada para o curso. E o CD do Momento Espírita, quem ganhou foi a Simone Redondo. Simone é lá da AME, hein? Ó, oi Simone, você viu? Ganhou o CD do Momento Espírita, legal. Então, estamos aí com os dois sorteados e já estamos chegando no nosso horário de parar. Quem vai fazer a nossa prece hoje? É a Deli. A Deli que vai fazer a nossa prece, mas aí vamos deixar o pessoal se despedir primeiro. Ah, sim, né? Primeiro, Bira, primeiro vamos despedir, né? Eu já vou me despedindo aqui, tá bom? No final nós vamos colocar aqui a música Semente da Verdade do Grupo Castelar. E tchauzinho para vocês, até a próxima. Eu quero agradecer de forma bastante íntima ao Jorge, Rui, ao meu amigo Rui, ao meu amigo Rodrigo, pela oportunidade, porque conseguimos assim passar algumas coisas que talvez venha de encontro à necessidade dos nossos irmãos. E um meio de comunicação como o de vocês, ele só leva para muito mais pessoas, muito mais gente, para poder entender o sentido das nossas tarefas de trabalho, que é muito importante. Voltado a todos. Gratidão a todos pela oportunidade. Bom, eu quero agradecer ao Rui, ao Jorge, ao Rodrigo, a todos os ouvintes da Rádio Vivência Espírita. E eu quero fechar esse momento dizendo o seguinte, que se vocês querem passos simples para fazer, começar a sua transformação interior, autoconhecimento, autodesenvolvimento, coisa que é muito importante, alimento mental. Leia coisas boas, assista coisas boas, ouça coisas boas, porque tudo isso tem vibração e isso faz com que a gente seja melhor. E praticar coisas boas. Sem dúvida. Não, eu esqueci de umas coisas muito importantes aqui, ó. De aniversário. Paulinho. Olha só, aniversário amanhã, dia 29 de abril. É isso que eu ia falar. Vocês que Pouso Alegre, então. Rua Pouso Alegre 550. Qualquer presentinho a gente tá aceitando, qualquer coisa. Não tem problema, né? Precisa ser. Então, tirando meia e cueca, qualquer coisa eu aceito. Outras coisas, né? Por deixa favor, eu, deixa não deixar chega um lá recado em casa também. Nem com meia nem com cueca. Deixa eu deixar um recado, que eu não sei se vocês estão sabendo, mas o Jorge vai fechar a rua, o aniversário dele, né? Pois é. Se você não for convidado, né? Ele convidou todos os amigos, né? Se você não for convidado, então, meus amigos estão convidados. Eu sou muito mais esperto do que você. Eu convido no ar, eu não convido escondido, igual você e o Rui convidam. Tô convidando no ar, todo mundo tá convidado. Pode aparecer lá em casa, que amanhã eu não vou estar lá. Mas você saiu bem, presente. Você saiu bem, né? Não, presentinho só, não tem problema. Quem faz aniversário também é a Graça, né? A nossa amiga Graça lá da AME, do Anjo Ismael. E o Alex, lembra do Alex? Que vinha aqui no nosso programa também, faz aniversário dia 29 de abril. Alex Guimarães faz também aniversário. A Doli já tava colocando aqui, ó. Parabéns, Jorge, pelo seu aniversário. Ó, antes de você falar, já tinha colocado aqui. Isso, a Doli já sabia. Nós comemoramos o aniversário da Fernanda, que foi dia 25, lá na casa da Marcela. O pessoal já comemorou meu aniversário, já teve bolo lá. Né, Silvio? É. Silvio foi embora antes? Não ficou pra comer o bolo? Não foi convidado. Diz que não foi convidado. Aí, tá vendo? Fala aí. A Fernanda tá escutando, tá vendo, Fernanda? O Silvio tá falando que não convidaram ele pra comer o bolo quarta-feira passada. Né? Uhum. É, mas olha lá. Ela falou que só ia convidar os amigos mesmo. Isso. Vamos lá, Rui, eu já falei muito. Não, então agradecendo a presença do Beto, do Silvio, da Elete, do Arnaldo, do Paulinho na técnica, da Camila, e sentindo a ausência do nosso grande companheiro Francisco, né? Isso, um abração, Francisco. Um bom dia a todos. E vamos então chamar a Deli para que ela... Chamar não, passar o microfone para a Deli para ela fazer a nossa prece de encerramento. Só comentar aqui antes, Deli, que agradecer as participações aqui das pessoas que a gente não leu as mensagens, né? A Keila Freire, a Ana Cláudia Silva... A Ieda comentou aqui também que quer o livrinho, já vou reservar para ela o livrinho também. A Carmen Emílio mandou parabéns também para todos aqui, para o Jorge. A Regina Alves de Mira, ela está super feliz, diz que está pulando de alegria porque ganhou o curso. Nossa, e foi engraçado porque quem sorteou foi a Leti, né? Pôs os papeizinhos lá e tirou o nome dela. E ela já tinha colocado no YouTube aqui dizendo que queria muito participar e ligou aqui dizendo que queria muito participar. Olha pra você ver a força do pensamento, como que atrai, né? Aqui também a gente teve participações da Bianca, também da Tânia, do Jeff, a Rosilma, o Oswaldir. Entraram aqui também, deixaram mensagem. Obrigado pela participação de vocês e até o próximo domingo às 8 horas. Como sempre, o Rui eliminando você do programa, você viu? Tá vendo? É. Quem não vê, o que os olhos não vê, o coração não sente. A gente não tá vendo, tá do outro lado ali. Né? Vamos então envolver a Deli com muito carinho, com muito amor, para o nosso encerramento do nosso programa no dia de hoje. Então, nesse instante, vamos agradecer ao nosso Pai Maior pela oportunidade de estarmos juntos nesta manhã, agradecer ao Sr. Bira, ao Marcelo, por nos proporcionar esta manhã tão maravilhosa. Que possamos todos levar essa energia boa, os pensamentos elevados, durante toda a semana, para que ela seja muito abençoada. Um bom domingo e uma ótima semana a todos. Como o pólen de uma flor, com o vento viajando, vai se espalhando nos campos e seu solo fecundando, como a chuva fina ao longe, branqueando o céu e a serra, vem umedecendo o chão a nos propiciar o pão. Assim é essa verdade que começa pequenina e aos poucos vai crescendo, vai tomando coração, nos faz parar, refletir nas razões do existir, nos revelando segredos que teimavam resistir, como as flores pelos campos,